Desde pequeno, eu ouvia várias histórias. E hoje eu vim contar a minha história. Rapaz comum, vida comum, sem dar valor a nada. É, lembro como se fosse ontem. Fui afobadão pro rolê, moto nova na mão. Sem pensar duas vezes, nem aceitando opinião. Minha mãe já tinha me avisado naquela, por essas e por outras que tava sem falar com ela. Pra mãe, qualquer coisa é motivo de desespero. Pensar dessa forma foi o pior dos meus erros. Meu pai nem falava mais, era treta na certa. Tranquilizei a cabeça e não desisti da meta. Na avenida acelerei, na mó disposição. De repente outra moto descendo a milhão. Só ouvi a freada como a risada do cão. E aí, meus companheiros eram o sangue e o chão. No mó ódio eu tava querendo levantar. Só me liguei da situação quando vi a maca chegar. Na qual por um momento nela eu deitei. Fechar a porta da ambulância e apaguei. Me vi num quarto escuro que cheirava lamento. Entre o bem e o mal, e eu estava lá dentro. Sendo puxado de um lado onde a luz ofuscava. Atrás o obscuro, o escuro também me puxava. Não sabia onde tava, só queria acordar. Todo sonho é bom até o pesadelo chegar. Só ouvia falar, mas o coma é real. Saí dele pela luz da lâmpada do hospital. A vida te ensina a sorrir, a vida te ensina a chorar. Entender o porquê de estar aqui, tentando nessa vida se encontrar. Todo labirinto que Deus dá, existe uma saída. É preciso morrer pra entender. Sempre vi na TV pessoas que levantam do coma. Achava até engraçado. Eu mal sabia que minha luta estava apenas começando. Quando abri os olhos, o rosto do médico me serviu de resposta. Uma hemorragia no baço e uma fratura exposta. De um lado a enfermeira olhando preocupada. Na frente o médico e do outro minha mão apertada. Eu perdi o baço, tava de cama, mas o que me fez sorrir, o coração batia e minha mãe tava ali. O porquê dele bater e o sentimento de culpa. Com forças pra abraçá-la e pedindo desculpas. Sem posição pro orgulho, não era opção. Ela ficou do meu lado em toda a recuperação. Com a liberdade no fosso, lamento na espreita. O bicho solto, acabo preso por uma gaiola na perna esquerda. O choro me confortava sem saber se andaria. A solidão apertava com sorrisos da agonia. Foram dias e dias trancados sem saída. Aprendendo que palavra de mãe é lei na minha vida. Os amigos sumiram, os colegas me visitaram. Veio o que eu não esperava, o que esperava me deixaram. Deus escreve certo, independente das linhas. Trouxe amigos de verdade, a união da família. Depois do coma percebi minha falta de fé. O quebrar da minha perna foi o que me pôs de pé. Hoje agradeço a Deus por minha mãe existir, porque aprendi a viver só depois que morri. A vida te ensina a sorrir, a vida te ensina a chorar. Entender o porquê de estar aqui, tentando nessa vida se encontrar. Todo labirinto que Deus dá, existe uma saída. É preciso morrer. Agora eu entendo porque dizem que a morte é um aprendizado. Eu realmente só aprendi a dar valor à vida depois que morri. Meu nome é Pedro de Castro Brandão e essa é minha biografia.